conosco o surfista Peterson Foca. Você tem mais alguma coisa pra acrescentar, Foca? Bom, inicialmente eu gostaria de dar uns toques, meu, sobre a minha autobiografia pessoal, que é totalmente particularizada. Meu nome é Peterson Foca, Peterson parte de pai, Foca de Zoeira dos Malucos. Meu filme predileto que eu mais prefiro é Gabor 3, o Rato Ninja Voltou. E na ocasião, quando eu nasci, minha avó dizia que eu já tinha mó cara de maluco. Os caras gritam direto, uhul, Foca animal! jovem, obtive o 10º lugar no Honolulu em Crazy Brother. 10º lugar? E a concorrência, era animal? Era 11 concorrentes, mas um foi desclassificado que tava sem prancha, mano. Também, fio, a minha ticrina tigrada com borda de neon não é própria desse tipo de água salgada. E qual a receita pra detonar no surf, Peterson? No caso do receituário próprio da minha pessoa, eu particularmente uso minha tática pessoal, tá? Onde que é um olho na prancha, o outro na onda e o outro nas minas, mano. Daí os caras dizem, uhul, foca animal, foca animal. isso mesmo. Então eu acho que só com essa minha humildade, meu, que eu posso se tornar mais animal do que eu já sou. Você conhece o Zé? Você conhece? Pra encerrar, e o futuro, Foca? Em que você pensa? Então vamos nessa, meu. Inclusive, outro dia eu tava pensando, fio. Só pensando assim, tá ligado? Aí, meu cérebro começou a doer, maluco. Sei lá, meu. Pensar é meu trampo. Só sou de surf, meu. Uhul! Foca animal! Um quadro da campanha de prevenção a ataques de tubarão. Não alimente os tubarões. Você dá a mão e eles querem o braço. Apoio! Associação dos Surfistas de Pernambuco. Uma entidade sem pé nem cabeça.